Tenho aprendido que a felicidade está bem perto da gente, que Deus tem nos mostrado o quanto somos únicos nesse sentimento. Tenho aprendido que servir a Deus de todo o coração é garantir um dia melhor que o outro. Tenho você e tenho orgulho em poder estar ao seu lado. Tenho prazer de conhecer a Deus e entender que Ele é o nosso dono, o dono de nossas vidas, dos nossos sonhos, da nossa alegria e da nossa paz. Que você e eu possamos continuar sendo nós e que o nosso amor possa continuar nos levando ao encontro de todos os sonhos, de todas as promessas e de todas as oportunidades. Que eu aprenda a te amar cada dia mais, te respeitando e te ajudando. Ter um espírito manso e quieto. Ser sábio e obediente a Deus, para continuar merecendo o seu carinho, a sua parceria, o seu amor e a sua alegria. Você é especial. E saber que posso louvar a Deus e aprender o Evangelho do Pai, acompanhado de você, me deixa com o coração cheio de fé e de amor. E de esperança, para viver melhores dias ao seu lado. Você é muito importante para mim.